Paz do Senhor, irmãos, irmãs, que grande alegria poder compartilhar com vocês mais um capítulo da Palavra do Senhor. O capítulo 4 do livro de Números, ou, se você quiser falar o nome original, No Deserto, é um capítulo que retoma o que nós trabalhamos nos três primeiros capítulos. Já trabalhamos praticamente tudo que está aqui, talvez um detalhe aqui, outro acolá, que vai acrescentar. Mas faço questão de que você leia comigo, ouça a palavra do Senhor, é assim que nós vamos crescendo no conhecimento de Deus. Muito bem, só que antes nós vamos compartilhar uma devocional. Hoje eu conversei com ele, mando um abraço do irmão em Cristo, é meu primo, irmão em Cristo, e tem atuado como um missionário. Eu reforcei para ele que todos nós devemos ser sacerdotes e sacerdotisas, e todos nós podemos realizar a obra missionária. Não pense em obra missionária só aqueles que são chamados para ir a um outro país, um outro continente. Não. Todos nós, onde estivermos, podemos realizar a obra missionária e devemos realizar a obra missionária na família, no local de estudo, no trabalho, no local de lazer. Nesses lugares todos nós podemos realizar tarefa missionária e então seremos missionários do Senhor. Então, basicamente, a nossa devocional hoje será assim: vamos ler a palavra que ele nos enviou e depois ler o capítulo 4, só com três ou quatro destaques que, na verdade, já foram tocados nos três primeiros capítulos. Vai ser bem fácil. Diz assim a palavra que o irmão nos mandou: felizes os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Cuidado com as suas palavras. Nossas palavras podem ser um azurrague para nos afligir, podem ser um laço para os nossos pés. Falar irrefletidamente pode nos trazer grandes constrangimentos. Vigie a porta dos seus lábios, refreie a sua língua do mal, tempere suas palavras com sal, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Fale apenas a verdade, mas fale a verdade com amor. Fale somente aquilo que edifica. Suas palavras precisam ser oportunas, elas precisam ser medicina, precisam ser palavras de vida. Ele nos abençoou e nós também desejamos bênção a todos vocês. Leiamos então Números 4. Livro No Deserto, em hebraico, capítulo 4. Os clãs dos levitas. Yahvé falou a Moisés e Arão e ordenou: fazei o recenseamento dos coatitas na tribo de Levi por seus clãs e casas patriarcais. Lembre que coate é filho de Levi. Todos os homens de 30 a 50 anos que devem fazer o serviço militar e que realizarão suas funções na tenda do encontro. O primeiro ponto a ser destacado hoje, irmãos, é mais histórico. No capítulo 3, há uma lista de todos os homens acima da idade de um mês. Esse capítulo alista todos os levitas, que tinham idade para servir no tabernáculo. Dos 22.000 levitas do sexo masculino, 8.580 estavam na idade adequada para o serviço, considerando que a idade inicial para esse ministério era 25 anos, sendo que os primeiros 5 anos serviam para treinamento e estágio. Um detalhe que você não pode perder de vista: eles ficavam dos 25 anos até os 30 anos estagiando, se preparando e realizavam o seu ministério de 30 a 50 anos, dos 30 a 50 anos de idade. Esse era o período do trabalho sacerdotal. É claro que você já está fazendo uma conexão. E você que fez a conexão acertou. Jesus começa o seu ministério após completar 30 anos. Então, tendo feito 30 anos, ele começa o seu ministério, porque essa é a idade de um sacerdote operar. Mais uma vez, Jesus cumpre algo que está no Antigo Testamento, no livro de Números ou no livro no deserto. Ele espera 30 anos estagiando na sua família, estagiando junto com seu pai, com a sua mãe, se preparando, e dos 30 aos 33 ele realiza o seu ministério. Então é por isso que ele começa aos 30 anos, tá bem? Alguns pensam que é em função da idade adulta. Não. Para o povo de Israel, essa idade adulta começa um pouco mais cedo. Quando eles tinham 12 anos, ele é inserido na comunidade de Israel. Hoje, com 13 anos, fazendo bar mitzvah, eles são introduzidos na comunidade e logo depois, às vezes muito jovens, eles se casam. E vão ter sua família e realizar o ministério. Então não é uma questão de Jesus ter esperado para ficar adulto. Não, ele esperou completar 30 anos para cumprir mais um elemento da lei do Senhor, em particular da sua função no tabernáculo, na tenda do encontro. Já que ele é o sumo sacerdote das nossas ofensas, e ao mesmo tempo, como sumo sacerdote, ele retira os nossos pecados, ele intercede por nós, ele nos liberta, e também cada elemento do tabernáculo representa, de uma maneira ou outra, a sua vida e o seu ministério. Este será o serviço, versículo 4, dos filhos de Coate, na tenda do encontro, zelar por todas as coisas santíssimas. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos virão tirar a cortina do véu, cobrirão ele com ele a arca das tábuas da aliança, e porão por cima uma cobertura de couro fino, sobre a qual estenderão um pano totalmente azul celeste. Em seguida colocarão varais da arca sobre a mesa da proposição da presença, e eles estenderão também um pano de tecido de lã azul celeste, e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas e os pães da oblação que devem estar sempre sobre ela. E por cima deles estenderão um pano vermelho escarlate que será recoberto com um manto de couro fino. Em seguida colocarão os varais nas argolas da mesa. Tomarão então um pano de púrpura, azul celeste, com o qual cobrirão o candelabro de luz, suas lâmpadas, seus espivitadores e seus apagadores, e todos os vasos de óleo empregados no seu serviço. E o embrulharão com todos os seus acessórios em uma coberta de couro e colocarão em um suporte para transportar. Lembrem até aqui que Jesus é a própria propiciação. Então, quando o texto fala sobre a mesa da proposição da presença, está falando de Jesus que vai servir a mesa com a vida nova. E ele também é a aliança, a arca da aliança. E ele também é a propiciação pelos nossos pecados. Então, tudo aqui representa. Se a gente for parar versículo a versículo, o candelabro representa a luz que Jesus acendeu, as lâmpadas é o seu próprio espírito que dá vida à palavra, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a palavra do Senhor é lâmpada para os pés e luz para o caminho. O óleo empregado representa a unção que havia sobre Jesus, então é toda uma representação cristológica. Versículo 11. Sobre o altar de ouro estenderão um tecido púrpura azul celeste e recobrirão uma cobertura de couro fino. Em seguida, ajustarão nele os varais. Depois tomarão todos os objetos usados no serviço do santuário, depositá-los-ão sobre um pano de púrpura azul celeste e os recobrirão com uma coberta de couro fino e porão tudo sobre os varais para carregar. Retirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano púrpuro roxo, sobre o qual depositarão todos os utensílios que são empregados no ofício, os incensórios, os garfos, as pás, as bacias, todos os acessórios do altar. Estenderão por cima um manto de couro fino e em seguida colocarão os devidos varais para o transporte. Assim que Arão e seus filhos tiverem terminado de acondicionar os objetos sagrados e todos os seus acessórios, no momento de levantar acampamento, virão os filhos de Coate para transportá-los, sem contudo tocar naquilo que é sagrado, porquanto morrerão se o fizerem. Esse é o encargo dos coatitas, de Coate, né? Filho de Levi, os coatitas, na tenda do encontro. Irmãos, irmãs, eu tenho certeza que vocês, como eu, sentem assim o cuidado de Deus para com cada detalhe, o cuidado maravilhoso de Deus para com cada detalhe da tenda do encontro, né? Do tabernáculo. Então isso é maravilhoso, isso nos motiva a estar atentos a cada detalhe da nossa vida interior, cada detalhe do casamento, cada detalhe da educação dos filhos, de dar honra aos pais, cada detalhe nos ministérios que desempenhamos na igreja, cada detalhe no projeto missionário para ser sal da terra e luz do mundo. É maravilhoso o que Deus opera, ele mostra um cuidado e nós jamais podemos deixar a casa do Senhor virar uma bagunça, jamais poderemos deixar a igreja ficar de qualquer jeito, né? Temos que ser zelosos, zelosos, porque estamos prestando culto a Deus. É claro que o primeiro templo Não é o templo de pedra da nossa igreja, né? De tijolo. O primeiro templo sou eu mesmo, é você. Nós é que somos o templo do Espírito Santo. Então é preciso cuidar de cada detalhe da nossa vida. Abrir o coração para Deus e pedir orientação para que Ele limpe tudo e coloque as devidas cortinas e coberturas e nos dê os varais, ou seja, Ele nos dê a graça de consertar cada área da nossa vida e, como eu disse, depois estender isso para todos os aspectos do nosso cotidiano. Muito bem, isso é uma beleza, esse cuidado de Deus, e isso reforça em nós a necessidade de cuidar do nosso espírito, e isso reforça o nosso dever de cuidar também de todas as áreas ministeriais, né? Começando pela família, igreja e toda a nossa inserção na sociedade. Muito bem, vamos para outro ponto, versículo 16. Quando Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, quanto a Eleazar, perdão, quanto a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, ficará encarregado do azeite para a iluminação, do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal, a oblação perpétua e do óleo especial da unção, terá superintendência de todo o tabernáculo e tudo o que nele existe, dos objetos sagrados e dos seus acessórios. Há mais dois aspectos aqui, retomando aquilo que já falamos. Letra A, a superintendência de Eleazar, a necessidade de que nos organizemos e tenhamos uma liderança na vida da igreja, que vai realizar aquilo que eu disse para vocês, um santo ministério para toda a igreja, um ministério santo, né? A palavra da santidade, muito preciosa para Deus. E letra B, além da necessidade do sacerdote, aqui o texto vai falar do óleo para a iluminação, né? O azeite para a iluminação, a oferta de cereal, a oblação, o óleo especial da unção, ou seja, nós precisamos providenciar o óleo para que não nos falte a chama acesa no candelabro. O óleo é a presença de Deus, é a presença da terceira pessoa da Trindade. Representa o óleo do Espírito Santo. E esse óleo do Espírito Santo é que mantém o candelabro aceso. Candelabro que tem sete hastes, né? Seis e uma central. Ou seja, o candelabro é perfeito, a luz de Deus é perfeita. E nós precisamos do azeite para manter a chama acesa. Volto a dizer a vocês o que já mencionei, não importa para Deus o nome das nossas placas e das nossas denominações. Isso para Deus é absolutamente secundário, é mais importante para nós do que para Ele. O que interessa a Deus é que a chama do Espírito Santo mantenha acesa a nossa consagração, a nossa comunhão, a nossa missão. A chama do Espírito Santo é que vai manter aceso o candelabro. Nós precisamos, eu repito a frase de John Wesley, eu não tenho medo que o movimento metodista, ele que é fundador do movimento, na Universidade de Oxford, junto com seu irmão e outros parceiros, eu não tenho medo que esse movimento acabe, mas eu tenho medo que a chama do Espírito se apague. Eu tenho medo, então, que a chama do candelabro, se apague por falta de azeite. É Deus falando conosco hoje e dizendo: olha, eu não tenho medo que uma coisa aqui, outra acolá, se transforme. Vem até a se encerrar e outra começar. Um ministério mude de nome e essas coisas, eu não tenho medo que isso se altere, se modifique. Agora, há uma coisa que não pode ser modificada: a chama no candelabro, a luz na vela do candelabro precisa estar acesa. O seu espírito tem que estar cheio da presença de Deus. Deus, o Espírito de Deus, testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. O Espírito Santo de Deus confirma, para facilitar, o Espírito Santo de Deus confirma no seu espírito que você é filho de Deus. E ele mantém a chama acesa. Ele é a própria luz do candelabro. Ele é o candelabro porque é perfeito, e ele é a luz do candelabro porque ele é a luz do mundo. Ele é o sal da terra e nos vocaciona para sermos também luz no mundo e sal na terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, a liderança de Eleazar e a necessidade de tudo que diz respeito à manutenção da chama acesa, do incenso que tenha aroma, né? Nós somos como um jardim. Precisamos ser perfumados como incenso aromático. Precisamos ser como uma oferta de cereal. Precisamos ser como uma oblação, assim como Jesus é a oblação perpétua. Nós precisamos também desse óleo especial da unção que Jesus trouxe e depois deixou esse legado para que o Espírito Santo que habita em nós mantenha a nossa vida acesa, que ele seja o óleo especial da unção em cada um de nós. Que o Espírito Santo seja o óleo especial da unção em cada irmão, em cada irmã, em nome de Jesus. Versículo 17. Então o Senhor disse ainda a Moisés e Arão: não elimineis o número dos levitas, a tribo dos clãs coatitas. Fazei, pois, assim com eles, a fim de que vivam e não morram ao se aproximarem dos objetos santíssimos. Arão e seus filhos virão e designarão cada um deles para seu serviço e seu encargo. Voltamos para a questão da organização, né? E para o temor. Nós temos que ter muito temor de Deus para manter a santidade e temor para com tudo que diz respeito à pessoa de Deus e à obra de Deus, para que não venhamos morrer espiritualmente. Serão assim impedidos de entrar, de contemplar, ainda que por um momento, as coisas sagradas, pois morreriam. Isso era naquele templo, naquele tabernáculo, que depois vira o templo. Isso acontecia, mas a partir de Jesus, o véu se rasgou de alto a baixo e todos nós agora podemos entrar no lugar santíssimo. E podemos oferecer uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Mas não podemos perder, não é porque o véu foi rasgado que nós permitiremos que se perca em nós o temor e o tremor, porque tudo que diz respeito a Deus é santo, santo, santo. E como tudo é santo, santo, santo, não brinquemos com nada. E nem permitamos acender um fogo estranho, porque quem brincar com o nome do Senhor, ou com a pessoa do Senhor, ou com a obra do Senhor, certamente não viverá eternamente. Falando agora dos Gersonitas, descendentes de Gerson. Yahvé falou a Moisés e disse: Faze também o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo as casas patriarcais e segundo os clãs, versículo 21 e 22. Farás o recenseamento de todos os homens, de 30 a 50 anos, em condições de servir no exército e que deverão fazer o trabalho da tenda do encontro. Então os levitas, ao invés de servir no exército, eles serviam no tabernáculo. Este será o serviço dos clãs dos Gersonitas, suas funções e suas responsabilidades. Transportarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro, com sua tarrash, a coberta de peles finas que a recobre, a cortina da entrada da tenda do encontro. Irmãos, irmãs, olhe o cuidado de Deus com cada detalhe. As cortinas do átrio, o véu de entrada da porta do átrio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as cordas e todos os utensílios do culto, todo o material necessário, farão, pois, o seu serviço. Todo esse trabalho dos filhos de Gerson, com seus encargos e transportes, se fará sob as ordens de Arão. Olha aí de novo. Princípio da liderança. Fará sob as ordens de Arão e dos seus filhos, e vós determinareis expressamente o que devem carregar. Esse será o serviço dos clãs dos Gersonitas da tenda do encontro. Seu trabalho estará sobre as ordens de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Agora, os Meraritas. Pastor, Meraritas é filhos de Merari, descendentes de Merari. Farás o recenseamento dos filhos de Merari. Ah, e também Merari da casa de Levi, né? Tá bem? Filhos de Merari da casa de Levi, por clãs e segundo suas casas patriarcais. Farás o recenseamento de todos os homens, de 30 a 50 anos. Essa é a idade, irmãos e irmãs, do exercício sacerdotal, antigamente. O ministério sacerdotal era de 30 a 50 anos, tá bom? Farás o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos em condições de fazer o serviço militar e que farão o trabalho da tenda do encontro. Esse é o serviço que assumirão e toda a função que será de sua competência na tenda do encontro. Carregar as armações de madeira do tabernáculo, seus travessões, suas colunas, suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeiam a tenda, com suas bases, suas estacas, suas cordas, todos os seus utensílios e tudo o que está relacionado com sua utilização. Designareis para cada pessoa aquilo que deverá transportar. Esse será o serviço dos clãs dos Meraritas, e para todo o serviço na tenda do encontro, contarão com a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Irmãos, de novo, princípio da liderança, no versículo 33, liderança de Itamar. E a beleza, o cuidado de Deus. E depois, se você, não o farei agora, mas se você fizer um estudo, você vai ver a representação simbólica de cada elemento, como as armações de madeira do tabernáculo, as colunas, a tenda, né, que rodeia, tudo tem uma representação simbólica na vida de Jesus, que é a base, que é a sustentação e no seu ministério, tá bem? As estacas, as cordas, tudo que serve para base, para sustentação mesmo. Está aqui representado. É uma coisa linda esse capítulo. O recenseamento dos Levitas, 34, versículo 34. Moisés, Arão e os chefes da comunidade fizeram recenseamento dos filhos de Coate, segundo seus clãs e grupos familiares. Todos os homens, de novo, de 30 a 50 anos, aptos para fazer o serviço militar e encarregados do trabalho da tenda do encontro. Contaram-se em seus clãs 2.750 homens recenseados. Esse foi o número dos recenseados dos clãs coatitas, de Coate, da casa de Levi, tá bom? Todos aqueles que deviam servir na tenda do encontro e que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Yahvé transmitida por Moisés. Fez-se o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo seus clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar e encarregados do trabalho na tenda do encontro. Contaram-se 2.630 homens recenseados, segundo os clãs e suas casas patriarcais. Esse foi o número dos recenseados dos clãs dos Gersonitas, todos aqueles que deviam servir na tenda do encontro e que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Yahvé. Fez-se o recenseamento dos clãs dos filhos de Merari, segundo seus clãs e casas patriarcais. Outra vez, todos os homens de 30 a 50 anos, capazes de servir no exército e encarregados do trabalho na tenda do encontro. Então você não vai esquecer mais. Jesus começa o seu ministério aos 30 anos, porque ele está cumprindo o que está na Torá. Ele está cumprindo aquilo que está previsto aqui no livro No Deserto ou no livro de Números. Não esqueça mais. Esse é o motivo. Mais um cumprimento da lei de Israel. Ele vai além da lei. Ele supera, como a gente falou, mas ele parte dela para depois ir além. Versículo 44. Até o final, contaram-se, segundo seus clãs, 3.200 homens recenseados em Merari. Esse foi o número dos recenseados dos clãs dos Meraritas, que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Yahvé, comunicada ao povo por Moisés. O número total dos levitas que Moisés, Arão e os chefes de Israel recensearam, segundo os clãs e as casas patriarcais, todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para trabalhar e carregar a tenda do encontro. Somaram-se 8.580 recenseados. 8.580, irmãos, irmãs, dos que estavam aptos e dentro daquela idade de 30 a 50 anos. Último versículo, fez-se o recenseamento deles, segundo a ordem de Yahvé, anunciada por Moisés, atribuindo-se a cada pessoa seu devido serviço e o que transportar. Assim foram todos contados exatamente conforme o Senhor havia ordenado. Amém. Que Deus nos abençoe e que, ouvindo e lendo a palavra no capítulo 4 do livro No Deserto, ou Números, nós, de novo, sejamos convocados por Deus para organização, para a beleza, o cuidado, o detalhamento de todas as coisas. Que sejamos zelosos para com cada aspecto da nossa vida espiritual, da nossa família, do ministério que desempenhamos, da nossa igreja local, da nossa denominação e de todo o corpo de Cristo. Sejamos extremamente zelosos, lembrando que Eleazar era o filho de Arão e líder, encarregado então de manter a chama acesa no candelabro, ou seja, que essa chama se mantenha acesa em nossas vidas, a chama do Espírito Santo, que sempre haja óleo em nossas vidas e também na de todos os outros que por quem oramos nessa hora mais uma vez. E aqui uma relação, né, do trabalho dos gersonitas, dos meraritas, dos levitas em geral, da casa de Levi. O recenseamento que Deus fez para pessoas que eram da casa de Levi, os foram recenseados a partir de um mês, mas aptos para o ministério quando completavam 30 anos, por isso Jesus começa aos 30 anos. Que essa palavra, irmãos e irmãs, possa motivá-lo a buscar a pureza, a santidade e a obediência, o cuidado, o zelo para com sua vida espiritual, a beleza, o aroma na sua vida espiritual, na vida emocional, na vida física, em todo o seu ser. E essa beleza, e esse cuidado, e esse zelo se estenda para sua casa, se estenda para sua igreja local, se estenda para sua denominação, se estenda para todo o corpo de Cristo, e a partir daí todos nós sejamos sal da terra e luz no mundo. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o cuidado, o zelo, a chama do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém.